Essa mão me atrapa porque nós tá leve, mano, eu tô muito alto. Eu mesmo criei meu caminho, agora eu faço quando ele me chamam de visionário. Essa noite são sempre vasto, me deixa em paz, quero ficar chapado. Senta no caminho, vai virar peneira. E senti na onda bater, yeah. Hatch, coxinho, isqueiro. Faço grana o dia inteiro, yeah. E tomando tudo que é meu. Tô de nave, tá modelo. Tô rico além, tô além do dinheiro. Me deixa aqui fumando essa vela. Quero namorar com a bunda dela. Olha de xinjota na favela. Negatividade não me afeta, tô. Vou comer fudendo pra espela. Só tô pensando na bunda dela. Vou cuspir na cara da espela. Vivendo sem medo, quero novos ares. Consciência leve, jogador não para. Enquanto tu for o que os outros querem, tu não vai ser nada. Nós tá leve, mano, eu tô muito alto. Eu mesmo criei meu caminho, agora eu faço quando ele me chama de visionário. Essa noite são sempre basta, me deixa em paz, que ela fica chapada. Senta no caminho, vai virar peneira. E oi, tomando tudo que é meu. E oi, rotina fica modelo. E oi, rico além do dinheiro. E oi, oh, oh, oh. Rico além do dinheiro. De nave com amor, de nave com amor.